Se você procura exclusividade, atendimento de primeira qualidade, então que tal dar um descanso ao seu fogão e degustar um bom assado no frangão? Se você ainda não provou, venha experimentar o frango assado mais suculento de Descalvado. Compre com quem é especialista. Estamos próximo ao ginásio de esporte. Um de nossos telefones é 99864177 ou 95342-2646. E curta nossa página no Facebook. Frango.